Eu quero ler com os irmãos um primeiro texto que está no livro de Daniel, capítulo 2 de Daniel. O Senhor tem me falado muito em cima de um assunto que eu poderia chamar de subcultura, que precisa ser transformado em contracultura para ser estabelecido como cultura. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi um irmão hispano. Eu vou me lembrar o nome dele aqui. Durante a ministração vou tentar lembrar o nome desse irmão, mas foi a primeira vez, alguns anos atrás, num congresso, um irmão hispano que trouxe uma palavra tão poderosa sobre o que é cultura. E eu não tenho como ministrar como ele ministrou, os dados, o conhecimento que aquele irmão tem sobre esta questão de cultura. Mas a partir daquele dia, o Senhor começou a me ensinar algumas coisas que têm sido importantes na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 2 de Daniel, o versículo 19, está escrito assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o nome de Deus no céu. Para a gente entender o contexto desse versículo, quem não sabe a história, ou mesmo aqueles que sabem relembrarem, Daniel foi levado cativo para a Babilônia como um eunuco. Provavelmente Daniel era um eunuco ou foi feito um eunuco. Os eunucos trabalhavam para o rei. Os eunucos eram os melhores servos. Então, geralmente nos palácios só trabalhavam eunucos. Havia um motivo real, porque o rei queria segurança total com as suas mulheres. Um eunuco não tinha a menor possibilidade de trair o rei com alguma das suas mulheres. Mas certamente não era só esse aspecto. É que o eunuco, geralmente, ele tinha um nível de dedicação acima de todos. A começar, claro, pelas características da sua vida de consagração, de dedicação, de até obstinação por um determinado propósito. E Daniel foi um entre vários hebreus que foram levados cativos para a Babilônia e o rei os separou para trabalharem no palácio. E de todos eles, a Bíblia destaca Daniel como sendo aquele que se destacava de todos. Na sabedoria, na inteligência, no preparo. E um dia Nabucodonosor teve um sonho, acordou perturbado com o sonho, e ele já sabia como eram os magos do seu reino. Ele sabia que se contasse o sonho, os magos iam inventar alguma interpretação. Então ele disse: olha, eu não vou contar o sonho, vocês vão ter que descobrir. Vocês não são magos, vocês não são adivinhadores, vocês não são sábios, vocês terão que descobrir o sonho e me contar qual foi o sonho e dar a interpretação. E se não fizerem isso, eu vou matar todos. Estava incluído também Daniel entre os sábios, e ele foi para diante de Deus e disse: Deus, não é justo, eu não tenho nada com isso, eu não vou morrer por causa disso, e tu és o Deus que revela as coisas, os mistérios, me revela. Deus revelou o sonho a Daniel. Daniel foi diante de Nabucodonosor e disse: rei, o que o senhor sonhou foi isso, isso, isso, isso. O rei deve ter caído prostrado, boquiaberto, espantado, porque realmente ele sabia o que tinha sonhado, ele sabia que não tinha contado para ninguém e sabia que o único que estava falando alguma coisa, Daniel, estava dizendo a verdade. Somente um Deus superior, acima de todos os outros, poderia ter revelado a Daniel o sonho. Isso deu credibilidade também à interpretação. Claro, se o Deus desse homem revelou para ele o que eu sonhei, o que ele vai interpretar também é confiável. E Daniel interpretou o sonho, e o capítulo 2 de Daniel a gente vê que sonho foi esse, e tem uma estátua, e tem quatro reinos, e tem uma atuação. Versículo 34 diz assim: quando tu estavas olhando para a estátua, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel diz a Nabucodonosor que aquela estátua que ele havia construído e que realmente construiu, recebia adoração, ela tinha sido destruída, esmiuçada por uma pedra que foi cortada sem auxílio da mão humana. O versículo 44, Daniel continua, e no 44 ele explica claramente: mas nos dias destes reis, os quatro reis dos quatro impérios, da estátua de Nabucodonosor, que é todo explicado nesse texto, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Nos dias destes reinos, quatro reinos. E essa estátua e a revelação do sonho conta a história da humanidade, os quatro grandes impérios da história da humanidade. Literalmente, com perfeição, é absolutamente a revelação da história da humanidade, os quatro grandes impérios. Tem na internet uma ministração em que eu falo sobre isso. Suscitará um reino. Enquanto existir estes quatro reinos, também existirá um outro reino. O Deus do céu suscitará, levantará um outro reino. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes quatro reinos. Daniel está revelando a Nabucodonosor, e isso ficou explícito em toda a história da humanidade, que esses quatro reinos terrenos existentes, se não politicamente mais hoje, espiritualmente, socialmente, hoje eles continuam existindo. O reino babilônico, com toda a seu poder, sua grandeza, sua riqueza, o reino medo e persa, com todos os seus elementos de comércio, de guerra, o reino grego, com toda a sua cultura, com toda a sua seu poder de conhecimento, intelecto. São reinos que politicamente, geograficamente já passaram, mas socialmente e espiritualmente eles ainda estão imperando. Então a sociedade humana ainda vive debaixo de todo aquele poder do Império Babilônico, vive debaixo de todo aquele poder de guerras e comércio dos medos persas, vive debaixo de todo aquele poder da cultura grega. Até a igreja é conduzida em sua teologia por um tipo de raciocínio que é grego, é da lógica, é do humanismo. E também o quarto e último grande império romano, com toda a sua idolatria. Nos dias destes quatro impérios, um outro reino se levantará e esmiuçará e consumirá esses quatro reinos. Mas ele mesmo não será tocado, não será alterado, ele permanecerá eternamente. Daniel está falando do reino de Cristo. Não é apenas uma analogia, um tipo de interpretação, é uma revelação literal. O reino de Cristo é a pedra que foi cortada sem auxílio da mão humana e que vem a esse universo terreno e desmantela os reinos. Isso já aconteceu politicamente, geograficamente, nenhum desses reinos prevaleceu. Poderíamos incluir um desses impérios atuais, né, a América do Norte como um império, mas não mais como foi o Império Romano. Não existe mais espaço na história da humanidade para impérios como aqueles quatro que entravam e destruíam e acabavam conquistando na força do braço, da guerra. Hoje isso não existe mais. Hoje nenhuma nação, por mais poderosa que seja, está fazendo essas coisas. Os quatro impérios que fizeram isso em toda a história da humanidade já caíram. Mas apesar deles existirem espiritualmente, né, na vida do social humano, na vida de alguém que recebe a Jesus Cristo, esses quatro impérios caem por terra. Toda feitiçaria, toda macumbaria, todo misticismo, toda aquela pompa esquisita da Babilônia, todo coração rancoroso, que só quer guerrear, beligerante, em busca de comércio, de lucro, cai por terra no coração de um cristão verdadeiro. Toda mentalidade grega, da lógica, do raciocínio, do humanismo, da ciência como alguma coisa assim, o conhecimento como um ser que rege, na vida de um verdadeiro cristão cai por terra. Toda a idolatria de um império romano, toda fantasia, todo misticismo cai por terra na vida de um cristão verdadeiro. E o que cresce na vida de um cristão verdadeiro é o reino de Cristo. Ainda falta uma instância, irmão. Falta a instância da chegada de Jesus, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras e colocando o seu trono eterno em Jerusalém. E aí, por fim, não apenas politicamente, geograficamente, mas também espiritualmente e por toda a eternidade, esses quatro impérios serão totalmente aniquilados. Existe um reino que é soberano, e é o reino de Cristo, e ele é absolutamente poderoso, implantável em meio a essa sociedade que vivemos, na vida das pessoas, mesmo que esse mundo tenha esse sistema e continue isso aí, na vida de alguém que decide andar com Jesus, o reino de Cristo pode vir e ser absoluto, soberano, esmiuça como pó os quatro outros impérios. Isso pode ser colocado dentro desta expressão cultura. A cultura dos gregos dominou aquele povo naquela época por pouco tempo, mas de uma forma poderosíssima. E até hoje a sociedade vive debaixo de arquétipos, de raciocínios, de conceitos, de valores gregos. Mas o Senhor Jesus tem uma cultura específica do seu reino. E nós poderíamos dizer que, em parte, há uma luta, uma guerra contínua para a imposição de culturas. O que vemos no meio evangélico hoje é a mudança de hábitos, permitindo que elementos de todas estas culturas façam parte da nossa cultura sem medo, sem peso, sem acusação. Mas o texto nos diz que o reino de Cristo, ele não vem e se mistura com os reinos, como eles se misturavam, ferro e barro. O reino de Cristo vem e extermina. A cultura do reino de Cristo é absoluta sobre a cultura dos impérios terrenos. E a gente tem aí um procedimento sociológico, um elemento da vida social dos homens, da ética, do convívio, em que nós estamos de todos os lados recebendo uma mensagem. A mensagem vem com uma expressão: diversidade. As crianças estão aprendendo diversidade. Alguém pode ser homossexual e nós não precisamos nos afligir com isso. Nós não precisamos nos incomodar com isso. Afinal de contas, a gente está aprendendo, como uma sociedade moderna, a diversidade. Cada um é de um jeito. Isso não diz respeito só ao homossexualismo, mas a crenças, tipos de culto, rituais, valores pessoais, família. Olha, diversidade. Nem todas as famílias são compostas de pai e mãe. Tem famílias que são compostas de mulher, mulher e crianças. Abre a cabeça. Diversidade. Enquanto usa alguns elementos até plausíveis, então, nossa sala tem agora uma criancinha que ela é paraplégica. E nós vamos aprender a caminhar com uma criancinha paraplégica na nossa sala, porque nós vamos aprender a conviver uns com os outros e a conviver com a diversidade. Vamos ter alguns momentos em que o elemento diversidade é extremamente importante. Mas como ele é colocado sem limites, amplamente, para todas as coisas, nós vemos uma cultura terrena que deseja pegar a cultura do reino de Cristo e pulverizá-la e misturá-la com as coisas terrenas. Isso não é de agora. Isso não vem nesse século. Quando estudamos a história da igreja, nós vemos que a própria igreja abriu portas para que o Império Romano viesse e introduzisse uma série de elementos da cultura romana na vida da igreja. Nós mesmos abrimos legalidades. É assim na nossa vida também. Nos interessa ter uma vida mais light, menos responsabilidade. Esse negócio do caminho apertado, da porta estreita, não é assim como os crentes antes falavam, não. Hoje, nós estamos num tempo mais moderno, as coisas são mais fáceis. A gente pode levar Deus assim, mais na flauta, mais light. E a gente pode ter algumas coisas desse mundo. Nós mesmos vamos abrindo brechas para que a cultura destes reinos terrenos seja incorporada em nós. E nós vamos apresentando aos nossos filhos, a essa geração, uma cultura do reino de Cristo, que hoje nós chamamos evangélica. Gospel. Essa cultura evangélica, ela nada tem a ver com a cultura do reino de Cristo. Nós mesmos vamos facilitando isso. E uma das formas que a gente, sem perceber, foram sendo edificadas no nosso jeito de vida cristã, diz respeito a alguns elementos muito difíceis de serem identificados. Então, se num culto como este aqui, o poder de Deus vem, poder de Deus mesmo, genuíno, nossa vida é impactada. Mas no decorrer dos anos, o poder de Deus vindo e sendo tomado em parte por muitos e misturado no hábito, nos hábitos, na cultura da vida cotidiana, ele virou liturgia. Então existe um jeito evangélico de começar um culto e o poder vir, e hoje vai ser, e hoje vai acontecer. E nós criamos uma cultura evangélica que a gente acha que é mover de Deus, que talvez um dia foi, mas misturado com as nossas culturas, os nossos hábitos, nós geramos uma liturgia, seja ela católica, metodista, batista, da comunidade, do grupo sem nome, nós vamos criando uma liturgia. E com isso, nós vamos criando subculturas, um jeito de viver, um conjunto de hábitos que nós tomamos como parâmetros do reino de Cristo e que muitas vezes não são. Quando o reino de Cristo vem, ele esmiuça todos os outros reinos, todas as outras culturas, os hábitos. Nós vamos nos tornando cada dia mais semelhantes a Jesus e não cada dia mais semelhantes à cultura que nós estamos criando ou à cultura na qual nós nascemos. E nós nem conseguimos distinguir o que é valor, o que é parâmetro, alicerce, fundamento, com o que é hábito. E às vezes nós brigamos pelo hábito, como se o hábito fosse a prova do reino de Cristo. E às vezes o hábito é só um jeito que nós inventamos de viver. E se torna um referencial. E se tem aquele hábito, a gente diz, tem o reino de Cristo. E nem sempre é assim. Eu estava ministrando, eu sempre, há muitos anos eu ministro nos Estados Unidos. E eu estava ministrando esses dias novamente, e eu fiquei observando algumas coisas. Depois de tantos anos, eu vejo muitas pessoas lá, brasileiros, que moram lá, e que até hoje são uma subcultura, são um gueto no meio da sociedade. Tem ali os seus hábitos, tem o seu jeitinho, vive entre eles ali, tal. Poucos vão estudar, poucos vão desfrutar do padrão de vida, de qualidade de vida da natureza. Você sabia que tem um lago aqui, perto da sua casa, e tem um parque de exercícios físicos? Sei não. O que você faz? Trabalha. Chega um dia cansado. Consegui mandar mais $1,000 para o Brasil. Ai, aleluia. Trabalha. Eles nunca farão parte da cultura americana. Nunca. Os anos se passam. E eles defendem com todas as forças a cultura brasileira, mas não percebem que eles são uma subcultura. Por alguns elementos naturais, eles são brasileiros na América. Então está estabelecido que é uma cultura minoritária. Mas não só por isso. Pelo jeito de viver bagunçado, desorganizado, cheio de mentiras, sem estudo, sem os valores que são realmente valores de Deus naquela comunidade, naquela sociedade. Agora, irmãos, nunca que o brasileiro na América vai ser a cultura soberana. Nunca. Existe um artigo na Constituição americana que diz que um presidente americano tem que ser uma pessoa nascida nos Estados Unidos. Não tem jeito de um brasileiro ser o presidente. De um grupo de brasileiros ir para o Senado, para o Congresso americano e começar a implantar o jeito brasileiro de viver lá para os americanos. Não tem jeito. A cultura americana sempre será soberana e a cultura brasileira sempre será subcultura. Existe uma forma de o brasileiro melhorar sua condição diante da cultura americana. Se ele se tornar um referencial de elementos de Deus. Se o brasileiro fosse conhecido na América como o povo mais íntegro, eles seriam vistos de outra forma. Olha, brasileiro é um povo corretíssimo. Brasileiro é um povo sério, tudo organizado. Gente, nós temos esses imigrantes aqui, são brasileiros, mas que povo! Estaria conquistando um lugar na cultura americana. A cultura brasileira estaria sendo respeitada na cultura americana. Deixaria de ser subcultura e passaria a ser uma cultura em comunhão, em convívio. Mas com os elementos da carne pecaminosa, da degradação do pecado, o brasileiro nunca, nunca, nunca será reconhecido como uma cultura invejável. Muito menos vai se impor diante daquela cultura soberana que é a cultura americana. Bem, eu estou falando do brasileiro, mas isso também diz respeito à cultura mexicana, aos cubanos, a muitos asiáticos. O americano será sempre a cultura predominante. Claro que, de igual forma, aqui no Brasil, a cultura brasileira será a cultura dominante. Mas nem sempre a cultura americana será subcultura para nós, no que diz respeito aos exemplos, aos modelos. E eu não estou defendendo o americano. Eu estou apenas expondo a vocês uma ilustração sobre culturas. Agora, o Senhor me mostrou. Filho, sabe quando que os brasileiros vão superar a cultura soberana americana? Socialmente, politicamente, nunca. Mas no dia em que estes brasileiros expressarem a cultura do reino de Cristo de forma absoluta, esta conduta os colocará acima da cultura americana soberana. O poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, a integridade de Deus. Então, mesmo que nunca venham a ser uma cultura soberana, politicamente falando, socialmente falando, para todos com quem eles viverem, conviverem, eles serão uma cultura influenciadora, falando das coisas de Deus, falando do reino de Deus, manifestando o poder de Deus, milagres de Deus, curas de Deus, padrão de Deus. Só o reino de Cristo vai superar o poder da cultura soberana vigente naquela nação. Da mesma forma, nós nesse mundo, esse mundo, esse século é uma cultura soberana. Todos os dias ao meu redor, ao seu redor, no trabalho, na vizinhança, no dia a dia da casa, nos afazeres, nós estamos cercados da cultura deste século. E nós, crentes evangélicos, sempre seremos uma subcultura. Ah, você é crente? Ah, crente, ah. Alguns que estão aqui, que estão me ouvindo, que se converteram, se lembram que antes também viam os crentes como um povinho. E nós não vamos nunca para a televisão, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, nem para a presidência, irmão, como crentes, impor nossa subcultura evangélica. Nunca que isso vai acontecer. Nunca. a bancada evangélica, um presidente evangélico. Tudo mudaria se fulano fosse evangélico. Não, irmão. A cultura evangélica que nós conhecemos não é a cultura do reino de Cristo. E apenas o reino de Cristo, sem auxílio da mão humana, desmantela os reinos desta terra. Então eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida para mudar a minha cultura religiosa, evangélica, de convicções, de doutrinas, de hábitos, de liturgias, que nos farão não apenas subcultura, mas talvez começando contra a cultura. Olha, estão nos mostrando uma outra cultura. Qual cultura? Dos evangélicos? Não. Do reino de Cristo. Então, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me revele as coisas de Deus. Eu preciso de mais intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele quem conhece todas as coisas de Deus, diz Paulo aos Coríntios. É Ele que conhece todas as coisas do reino de Cristo, e é Ele quem vai, me levar a viver não a minha cultura brasileira, não a minha cultura evangélica, não essas subculturas, mas a cultura do reino de Cristo, que é a pedra que vem sem auxílio da mão humana e esmiuça todos os outros reinos. Agora, nós não podemos misturar a cultura do reino com a cultura evangélica, com a cultura religiosa do dia a dia religioso. Eu preciso que o Espírito Santo me abra a mente. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, ele diz assim, que o Senhor Deus, vamos ler o versículo literalmente, não quero apenas citá-lo. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga comigo, em tudo. Sabe qual é a cultura religiosa? Eu tenho santificado só os hábitos de dentro do templo. Então, quando eu pego a minha Bíblia para ir à igreja, agora eu começo a praticar hábitos de Deus. Paz do Senhor, irmão. Oh, aleluia. Mas no dia a dia, os meus hábitos são os hábitos do mundo. As brigas em casa, os problemas. Os quebra-galhos lá no trabalho. As coisas que qualquer ímpio faz. Mas o Senhor vem e diz assim, que o Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo envolve o quê, irmão? Tudo envolve tudo. O vosso espírito, vossa alma, vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos, pelo texto de Daniel, que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é a vinda do seu reino para, de uma forma definitiva e eterna, esmiuçar todos os outros reinos. Nós já sabemos também que a vinda de Jesus Cristo, mesmo que antes daquele acontecimento que haverá em Jerusalém, da vinda de Jesus com a igreja, a vinda de Jesus para a minha vida hoje vai pondo abaixo o domínio dos reinos desta terra. Então, ter meu corpo, minha alma, meu espírito conservados íntegros, quando o reino vem, significa que o meu corpo e a minha alma e meu espírito também já precisam estar na cultura daquele reino. Porque se estiverem na cultura dessa terra aqui, serão esmiuçados. E o Senhor vem e diz claramente: o vosso espírito, vossa alma, o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a vinda futura algo que está escrito escatologicamente e que acontecerá lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, seja a vinda dele hoje para governar mais uma parte da minha vida. E aí nós temos algumas questões interessantes. Deus me fez lembrar de três para compartilhar com vocês aqui. Eu me lembro uma vez que eu estava estudando, estava viajando e comprei um livro. Já falei isso algumas vezes em alguns testemunhos. E era um livro sobre medicina. Eu achei que tinha desperdiçado meu dinheiro, tinha comprado um livro errado, e o Espírito Santo mandou, continue lendo. E ali eu estudei algo impressionante da medicina, um elemento, está aqui a nossa irmã que é médica, um elemento que opera no nosso cérebro, nos neurônios, chamado óxido nítrico. E ele é um vasodilatador, e ele só é acionado quando, em meio a algum estresse, alguma atividade intensa, eu decido parar para descansar. Se eu não descanso, ele não opera. Se eu decido descansar, vou descansar. Estou estudando demais, mas agora eu vou parar, vou descansar. Mas eu preciso estudar mais, vou estudar mais. Alguns continuam. Vou insistir. Não, eu agora vou para o meu tempo de descanso. Quando a gente interrompe esse crescente estresse, que ainda é positivo, de ação, de busca, de esforço, e vai para o descanso, nas sinapses, os neurônios começam a liberar puffs de gás, que é o óxido nítrico, que é vasodilatador, faz com que o sangue circule livremente, poderosamente no corpo, e dizem os cientistas que é o melhor momento para criatividade. Enquanto eu estava estudando isso, lendo isso, o Espírito Santo falou comigo assim: você sabe agora por que eu sou chamado de o vento, ruar, o sopro de Deus? Porque todas as vezes que você parar de correr atrás, com a força do seu braço, e vir para a minha presença descansado, eu entro em ação, seja no seu corpo, seja espiritualmente. E o Senhor começou a me mostrar que existem paralelos da vida medicinal, da vida biológica, da minha vida, que um médico pode conduzir com as coisas espirituais. Outro dia nós publicamos, está na internet, uma ministração da Gardênia, Dons de Cura. E ela não fala de nada da cultura religiosa. Ela não fala de dons de cura como um homem poderoso que vem na igreja dia tal e vai acontecer e vai... Ela fala de uma coisa tão simples. Ela fala: coma o alimento certo. Na nossa cultura religiosa, a gente fala de cura só quando vem o poderoso curador, milagroso, curandeiro de Deus, e quando a gente chora, Deus faz um milagre, faz um milagre. Mas a gente não fala de cura na cultura do reino. Eu me lembro um pastor que veio pregar aqui em Belo Horizonte há um tempo atrás. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele nasceu ali em Santa Luzia. Então ele veio de férias, já não aguentando mais de tanto estresse estresse religioso, e ele teve um, não sei se o estômago dele, a úlcera, supurou, estourou, sei o quê. Eu sei que ele teve que ser socorrido e teve que vir quase morrendo de Santa Luzia para algum hospital aqui, e na ambulância, no trajeto, em meio a um trânsito, ele ia e vinha, e a esposa dele clamando, meu Deus, e ele conta que ele teve um encontro, e o Senhor falou assim: você não come verde, você só come gordura de picanha. E ele conta isso no testemunho dele, que Deus não estava falando: oh, eis que vou enviar o anjo, eu vou amarrar esses demônios, e aí então agora você vai renascer. Não, o Senhor falou coisas da cultura do reino dele. Muda a sua alimentação. Nós precisamos de uma mudança da forma de pensar. Eu não quero, Senhor, viver esse mundo secularista, humanista, distante do Senhor. Mas eu também não quero viver essa subcultura religiosa que eu fico cheio de coisas de misticismo, mas eu não faço o que precisa ser feito. Como um crente em Jesus, eu quero cuidar corretamente de todas as coisas. Eu estava ontem caminhando e conversando com o Isaac. O Isaac, é bom que ele nem esteja aqui, estou falando dele. Ele é um profissional de altíssima excelência, um alto executivo de uma grande multinacional, um homem extremamente capacitado. E a área dele é economia. Enquanto caminhávamos lá no parque, ele começou a me falar sobre economia. E ali nós fomos vendo Deus gerando uma oportunidade, e eu falei: você vai se reunir com mais esse irmão, mais aquele irmão, vocês vão produzir um estudo sobre como é a economia da Europa. O que está acontecendo na economia da Europa? E aí ele veio me trazendo: olha, eu fui há poucos dias numa palestra em São Paulo de um grande economista internacional, e ele veio expondo o que era o problema da economia da Europa. Eu não vou contar aqui agora, porque ele vai trazer esse ensino na palavra que ele vai ministrar à igreja. Mas ele foi mostrando o que os cientistas, os que os economistas no mundo inteiro estão vendo explícito nos problemas dos países da Europa que estão fracassados, como a Grécia, Portugal, Espanha, problemas, crises terríveis. E ele foi mostrando o que esses economistas estão vendo. E eu falei assim: mas Isaac, isso é a nossa vida, dos irmãos lá na igreja. As crises na vida de alguns irmãos que nós estamos acompanhando lá, de outros que a gente nem tem como acompanhar, mas a gente está imaginando que tem, são essas crises aí, meu irmão. São as mesmas. E os economistas têm uma ciência que veio de Deus para a gente acertar a vida. Eu vou citar só uma, para que a ilustração fique clara. Ele disse: no mercado comum europeu, eles juntaram países pobres como a Grécia, como a Espanha, com países ricos como a Alemanha. E uma moeda só fez com que os países pobres tivessem muito dinheiro à vontade agora e gastaram, e gastaram, e gastaram, e gastaram, sem produzir. E agora estão todos sofrendo. Mas Isaac, isso é exatamente o que acontece na vida de tanta gente. Eu falei assim: o país rico aprendeu a produzir e investir. Mas meu Deus, isso é a minha vida. Eu preciso dar fruto. A palavra do Senhor diz que Ele me escolheu. Não fui eu que o escolhi, Ele me escolheu para que eu possa produzir frutos, e frutos que permanecem para sempre. Então o fato de uma pessoa ou de uma nação não produzir frutos, não produzir riqueza, faz com que ela lá na frente sofra coisas terríveis. É a vida de um crente. Só que na nossa cultura ou subcultura evangélica, a gente está sempre dizendo: o diabo, pastor, o diabo fez isso. Não, não é o diabo, não. Você que não tomou as providências certas na hora certa. porque Deus já deu. Não é uma solução longe de Deus, não é uma solução paralela à solução de Deus, não é uma solução independente de Deus, não, é uma solução de Deus, mas não da cultura de nenhum desses povos terrenos, nem da cultura evangélica religiosa ou católica religiosa, mas da cultura do reino de Cristo. Por muitos anos eu até conseguia cuidar de exercício físico, mas a minha vida sempre foi muito sedentária. Sentado no estúdio, ou sentado no avião, ou entrando no hotel para descansar, e sentado para preparar as ministrações, e vai para o culto, sentado, em pé, tocando, já chega cansado, dorme, viaja de novo, e no ano passado o Senhor me despertou, de uma forma diferente. Outras vezes eu tive tentativas, cuidei, me esforcei, mas nesse ano Deus me despertou de uma forma diferente para ir praticar exercício. Eu chamei o Flávio foi uma bênção na minha vida durante um tempo, personal treino ensinando, fala assim. E um mundo de coisas que pareciam ser difíceis de cuidar, foram se tornando mais simples de cuidar por causa dos hábitos de exercício físico. O que eu estou ministrando nessa manhã é que na nossa subcultura religiosa, a gente fica orando e pedindo a Deus e clama e fala dos demônios e fala disso aqui, mas a gente não usa os elementos da cultura do reino de Cristo. E o reino de Cristo tem coisas tão simples como o óxido nítrico, como o ensino do economista para produzir e investir corretamente, como a saúde, num texto que Deus deu a gardênia. Existem coisas simples da cultura do reino de Deus, que às vezes, vou te dar, às vezes são elementos que estão na vida dos ímpios. E nós, no nosso gueto, só falamos assim, outro povo. Nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Deus e aplicarmos na nossa vida menos misticismo da cultura religiosa na qual nós nascemos e mais sabedoria do alto. Sem Jesus, a gente pode até ser altamente excelente, mas vai ser como um país rico desse daí, uma Alemanha, uma Suécia da vida, que tem tudo, mas não tem vida eterna. Não é isso que nós queremos, não. Nós não estamos em busca só de uma boa vida terrena. Nós estamos em busca da vida eterna. Mas o Senhor quer nos dar que sejamos encontrados corpo, alma e espírito, plenamente conservados, quando o reino dele, uma rocha sem auxílio da mão humana, vier e exterminar todos os outros domínios. Só o Espírito Santo pode fazer isso conosco, mudar a nossa mente, nossa forma de pensar, nos tirar da subcultura brasileira na América e não nos tornar melhores do que os americanos, mas fazer com que tenhamos elementos da cultura do reino de Cristo. Seja o exemplo que eu dei dos brasileiros na América, seja o nosso dia a dia aqui, na vida cotidiana. Existem respostas de Deus que já foram dadas. Ouça de novo, ou baixe lá no site o texto da gardênia, que não é o texto da gardênia, é o texto do Espírito Santo através dela. Senhor, eu quero mudança. Em qual área da minha vida eu preciso mudar a minha mente, os meus hábitos, para que eu deixe de ser subcultura e passe a ser não a cultura dominante do local, mas a cultura do reino de Cristo? Se a gente pensar com a mente da cultura religiosa, a gente vai vislumbrar um grande movimento. Mas se a gente pensar com a cultura do reino de Cristo, a gente vai vislumbrar uma mudança pessoal. Eu vou mudar. Eu não quero ser uma pessoa, no meio desta sociedade, que vai lutar e brigar para que o evangelho prevaleça. Claro que o reino de Cristo é que vai prevalecer, mas não é da minha forma. Não é da minha forma. Não é trazendo as pessoas para participarem do nosso jeito de culto. Então, nesta semana, eu estava visitando uma família e tem lá uma pessoa que muito católica, muito fervorosa, que na primeira vez que eu me encontrei com ela, muito resistente, mas que aos poucos eu fui ouvindo, fui abraçando. Ó, isso mesmo, eu também penso assim. E ela foi assim, mudando, mudando. E aí um dia ela cantou uma musiquinha da tradição católica, mas uma música que é bíblica. E eu cantei junto com ela, ela deve ter, ó, se é isso que eu quero isso também, igual você está querendo. E um dia o Senhor mudou a minha forma de olhar aquelas pessoas. E descobri que essas pessoas também estão buscando a Deus. Eu preciso anunciar que o único caminho é Jesus. Mas eu não posso colocar à frente a minha cultura evangélica. Eu preciso colocar algo do reino de Cristo, que é o seu amor, que é amizade, que é atenção, gastar tempo. E é esse reino de Cristo que vai aniquilar o domínio dos outros reinos. Se nós entendermos isso, nós vamos aceitar algumas mudanças diárias da nossa vida religiosa. Vamos aceitar. Vamos entender. Vamos caminhar por elas e vamos colher frutos. Eu não quero ser uma subcultura em lugar nenhum desta vida. Eu também não quero ser a cultura dominante. Não quero. Eu quero ser a cultura do reino de Cristo. Eu quero os elementos do reino de Cristo. Então um homem chegou a Jesus e diz assim: mestre, o que é preciso? Meu filho, duas coisas só. A cultura religiosa te dá 613 mandamentos, mas não sei quantas outras coisas que você tem que cumprir e fazer de liturgia, de coisas. Eu vou te dar duas. Ama a Deus acima de todas as coisas. Põe Ele em primeiro lugar, cuidando de todos os assuntos da sua vida, todas as áreas. Renda-se a Ele em todas as questões, por amor. Segundo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Semana passada eu ministrei sobre o jejum. Está na internet para você ouvir. O que é o jejum? O jejum, segundo a cultura religiosa, é eu ficar sem comer, para ver se Deus me dá aquela bênção. Mas o jejum que Isaías diz, não é porventura que solte as amarras da impiedade? Que visites o órfão, a viúva? Que seja alguém que não pensa em si mesmo, e que está sempre pensando com a mente de Cristo, está sempre vendo com os olhos de Cristo o outro? Eu não tenho dúvida que esta palavra, ela me edifica nesta manhã. Ela afina um pouquinho mais o ângulo do meu rumo com o Senhor. Eu não tenho dúvida que é assim para você também. É assim para aqueles que estão nos ouvindo lá pela internet, pelos CDs. E ela vai ter desdobramentos na nossa vida. Eu quero enxergar as pessoas de outra forma. Eu quero enxergar o culto de outra forma. Segundo a cultura evangélica, eu tenho que estar no culto. Ai, meu Deus, eu não vou, já tem vários domingos que eu não vou ao culto. Eu tenho que ir ao culto, eu tenho que ir ao culto. Segundo a cultura desse mundo, a cultura predominante, para que culto? Para que igreja? Eu não vou não, estou muito cansado. Não vou, não quero. Preciso não. Segundo a cultura do reino de Cristo, eu necessito dos meus irmãos. Eu preciso de comunhão. Há uma bênção que é derramada na comunhão do corpo de Cristo. Eu preciso dessa comunhão. Eu quero. Eu sou o canal de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Eu vou ser bênção para outras vidas. E outras vidas serão bênçãos na minha vida. Então eu quero a comunhão do reino de Cristo. A mudança da forma de ver as coisas. Você vai se assentar numa cadeira. Mas nem precisava de cadeira. Nem precisava ser nesse formato auditório. Podia ser de qualquer jeito. Pode ser na sala. Pode ser na casa. Pode ser no campo. Pode ser no gramado. Pode ser aqui espalhado. Eu não vou me assentar nessa cadeira como um espectador. Eu não vou sentar nessa cadeira como um cliente que veio buscar algum produto religioso, espiritual, místico. Eu sou o corpo de Cristo. Eu estou aqui nessa manhã para ter comunhão com meus irmãos, para dar e receber. Nós estamos aqui porque nós precisamos dele. Já aprendemos que no reino de Cristo, quando eu começo a louvar e adorar a ele, ele vem e se derrama. E eu quero dizer a você, irmão, que a maior parte das revelações e das transformações da nossa vida para o reino de Cristo não virão do púlpito. Virão da sua intimidade com o Espírito Santo. Essa é uma mudança que nós precisamos e podemos buscar do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor nesse momento. Nós temos muitos elementos religiosos que não passam de uma cópia fiel da cultura do mundo. A música que estamos vendo no meio da igreja, não passa de uma cópia da cultura do mundo. Estilos, hábitos, valores, recursos e uma infinidade de outras coisas. Por outro lado, faz parte da cultura do mundo também. Na verdade, faz parte da cultura do inferno. Eu me rebelar, eu me afastar, eu me distanciar, eu achar que eu estou pensando o certo e que os outros todos estão errados, então eu vou para o meu canto mais santo. Faz parte da cultura do inferno isso. Faz parte da cultura do reino de Deus, todos nós reconhecermos. Senhor, dia após dia, eu preciso de transformações, de mudanças. Eu quero, Senhor. Eu desejo. Convido você a orar nesse momento, a expressar o Senhor, a ter um tempo precioso, que não vai poder ser apenas aqui agora, vai ter que se estender durante a semana, vai ter que se estender por vários dias, de buscar o Senhor e de dizer a Ele: Senhor, eu quero, quero mesmo mudanças na minha vida, seja na minha saúde, nos meus hábitos de relacionamento, seja nos valores espirituais, seja na minha forma de pensar as coisas do reino de Deus. Eu não quero ser apenas mais uma pessoa igualzinho a todo religioso, igualzinho às pessoas desse gueto. Não é possível que o teu evangelho vai ser assim, essa subcultura no meio dessa sociedade. E eu vou ficar dizendo que é porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Não, o Senhor não enviou Jesus, Pai, senão para que todos sejam alcançados. E eu quero, Eu quero essa obra do teu Espírito na minha vida, onde eu trabalho, onde eu moro, na minha família. Esse é o seu tempo com o Espírito Santo. Gostaria de terminar essa reunião, todos nós aqui à frente. Sempre há uma porta de entrada, sempre há uma primeira estação onde Deus implementa algo. E você pode colocar diante do Senhor um assunto, uma questão da sua vida, do seu cotidiano, e dizer: Senhor, começa por aqui, começa pondo da cultura do teu reino nesse assunto da minha vida. Eu quero, Senhor. E eu sei que desde já vem a paz, a alegria da presença do Espírito Santo. Chegue bem à frente, vem aqui, irmãos, todos à frente. Bem juntos. Bem juntos. Se você quiser estar abraçado a alguém.